Muito bem, então, vamos começar aí a primeira edição do Eixo 51, que é uma realização colaborativa conjunta entre a Casa do Eixo, Porto Fora do Eixo e Porto Alegre, a produtora Marquise 51 e a Corja Produtora, cara, conteúdo de mídia independente, que é o nome dessa empresa, do qual eu represento, cara, a empresa do qual eu represento é uma coisa, tipo, muito senhor, assim, né, cara, totalmente, mas é um programa. Não tem nada de formal, inclusive o programa, cara, é muito. Como é que eu posso te Por isso que dizer eu isso, vim vestido cara? desse jeito, né? Sim, Não tem nada. formalidade total, né, cara? Cara, é um programa que vai ser, cara, um mix, cara, entre várias linguagens assim de mídia, assim. E a gente vai estar com esse programa ao vivo, você que está agora plugado aí no www.ustream.tv.channel, barra channel, barra eixo 51. Se você não está plugado agora nesse momento, você pode estar ouvindo em qualquer uma das dos nossos sites ou de web rádios que podem estar vinculando esse programa na sequência, porque na realidade, enquanto a gente está conversando aqui, o programa está sendo gravado em áudio e ele vira um programa de web, um podcast, alguma coisa nesse sentido. E toda a semana a gente vai ter uma edição aqui, gravado no Marquise 51, ao vivão, com uma banda presente mandando som, para mostrar que os meninos já estão ali. Esse belo casal aí que formam Média Lunas, daqui a pouco manda ver no som para nós. Lembrando aqui, deixa eu só lembrar a galera, seguinte, os sites para que você possa buscar mais informações também, outras bandas que queiram participar conosco aqui, tem o www.corja.net, o www.foradoeixo.org.br, isso, Ney? Confere? Isso. Exatamente. E o www.marquise51.com. Ponto BR, e a galera que tá pelo chat aí do Ustri pode, o streaming, Ustri, lembrei daquela banda americana que fazia um jazz, hip hop jazz, Ustri, não Ustri, é o streaming, pode entrar em contato aí conosco. E a gente também tem três convidados aqui conversando, apresentando o projeto, o Ney Hugo, o Lucas e também o nosso amigo Santiago Neto, que já está aqui. A gente começa então de música, vamos lá para a rapaziada do Média Lunas fazer um momento musical bonito para nós. Vamos lá então. Aí. É bonito, não sei se vai sair, mas vai ser um momento musical. Oi? I didn't say. irmã. Só que lindo. E quem olha essa menina, assim, chegando, jeitinho meio dela, né? Ah, tu vê como as pessoas são. Você tem que andar nos eixos. Desconta tudo na bateria, não desconta no menino ali. Seguinte, bom, uma das paradas que a gente vai estar sempre conversando aqui, a ideia tá com gente para falar sobre isso também, sobre mercado de cultura, não digo exatamente o mercado, mas a cadeia produtiva da cultura. E uma das paradas que são legais, muito pertinente, é pensar nos festivais que estão acontecendo no estado todo aí, como coisa, como maneiras das bandas. As bandas têm tocado bastante, o próprio Média Lunas tem tocado em alguns festivais legais. A galera tem promovido isso e tem outra coisa que é bacana, né? Santiago Nego tá aqui justamente pra gente conversar sobre isso, que são as políticas públicas pra cultura, né, cara? Então, semana passada já rolou um pós-TV. Sim. Muito bacana, cara. Que semana passada, é. É, que eles falaram bastante, cara, sobre isso. Só que ele foi um pouquinho antes de um evento muito interessante, né, cara? Que foi o lançamento do fundo, né? Foi, aliás, aquela pós-TV foi no dia que foi lançado, né, o edital do FAC, né, do Fundo de Apoio à Cultura. Por falar em festivais, né, cara, a Média Lunas estava lá com a gente no Pampa Stock em São Borja ano passado. Sim. Foi muito legal, eu não conhecia o trabalho ainda da dupla, né, e tava, o Lucas estava comigo também. Cara, essas coisas assim de festivais é assim, ó, cara, ano passado a gente começou a tomar conhecimento, alguns a gente conhecia, saca? Alguns festivais a gente já sabia como é que, aonde que eles funcionavam, os mais antigos, tipo Morro Stock, o Macondo, né? Esses festivais são mais antigos, mas tinha alguns que para nós eram ainda incógnitas, a gente não sabia assim, em que nível eles se encontravam, em que nível de gestão eles estavam, em que nível de desenvolvimento estético, de estrutura, né? A capacidade daqueles caras que estavam fazendo aquele festival de planejar aquela ação, né? De fazer uma coisa ordenada, trabalhar com orçamento. E isso era uma preocupação que a gente tinha, cara, porque é o seguinte, a gente sabe que cada festival que rola, meu, gera uma porrada de emprego, cara. O Morro Stock lá, eu pedi pro Paulo Zé um levantamento do último que teve ano retrasado. O Zé me mostrou lá, cara, que ele tinha gerado 385 empregos diretos dentro do festival, entre músicos, técnicos, operadores, etc. Então, porra, se um festival daqueles é capaz de gerar 385 empregos, se nós tiver 10 festivais, a gente poderia então atingir uma média de 3 mil empregos, né? Digamos, né? Claro que cada um tem a sua especificidade, a sua peculiaridade, mas então a gente sabia, velho, que um festival independente, ele é um potencial propulsor da cadeia produtiva, ele é um potencial produtor de desenvolvimento, de geração de trabalho e renda, ele é também um potencial propulsor da própria música que se faz no Rio Grande do Sul, que precisa ser renovada sempre, saca? Porque a gente vê, assim, música, rock gaúcho, aquela coisa, né? Pô, o rock gaúcho, ele tem que se renovar também, saca? A gente vê muita coisa, assim, que parece que ainda tá apegada àquela estética dos anos 80, isso agora quem tá falando um compositor muito mais do que um gestor público, mas a gente percebe isso, né? Que as pessoas têm que se desapegar também, tem que... E um festival, o momento que as pessoas estão lá e todos eles têm uma ênfase total em trabalho autoral, eles estimulam o cara a criar, saca? Então, pô, um tipo de ação dessa, que é da sociedade, que tá lá, que estimula o compositor a compor, uma banda a se organizar, a tocar, estimula a economia daquele lugar, por exemplo, aquele festival Tem Barama, que a gente foi também. Aquele lá, porra, os caras que estão ali em volta ali, cara, postinho de gasolina, restaurantezinho, todo mundo tá, digamos, se desenvolvendo e se aproveitando daquele momento que tá vivendo lá. Então o que aconteceu ano passado? Nós começamos a botar o pé na estrada, saca? Muitas vezes eu ia com a rapaziada junto, levava uns caras que são parceiros, o Lucas foi em vários, porque ele também, né, desenvolvendo o trabalho que ele desenvolve aqui na Marquise, que depois ele vai explicar, é muito importante que ele vá lá, que ele conheça a rapaziada que tá desenvolvendo trabalhos fora do eixo da região metropolitana de Porto Alegre, né? Então isso aí foi uma coisa muito bacana. Ano passado a gente foi em vários deles, esse ano a gente vai continuar, né, cara? E aí, cara, a grande vitória, eu acho que daí a gente implementou o programa Plataforma RS, que depois eu posso explicar melhor, que é um programa de fomento, de incubação e acompanhamento desses festivais, mas a vitória, cara, maior acho que foi que nesse edital do FAC que saiu agora, número 2, o pessoal já pode participar ali em várias finalidades que tem. E depois, bicho, até o final do mês de maio vai ser lançado um novo edital. Foi lançado agora o número 2 e o número 3. Depois, hoje está sendo lançado o número 4, que é para a Feira do Livro. Depois o número 5 e o 6º edital, bicho, vai ter uma linha específica para festivais independentes. Saca? Acho que tem uma coisa que é legal, ou seja, que a gente, nesses formatos digitais, a gente fala muito na questão do músico, do artista ser protagonista dessa história toda que está acontecendo, correr atrás. Mas muita gente não consegue se agilizar. É. Então, dos caminhos mais fáceis é o festival, no qual tu escreve o teu material pronto, pelo menos se inscreve a tua música, o teu trabalho mais direto. É. Né? Na real, velho, assim, ó, lidar com edital é uma grande novidade para todo o setor musical, saca? A gente na música, até ontem à noite, nós estávamos imaginando que ainda existia uma indústria, uma gravadora, aquelas coisas, o conta carochinha, sabe? Que eu ainda tenho que sortear uma moto na rádio X para tocar minha música. Então, esse esquemão aí foi uma coisa que a gente dormiu e acordou sem ele um dia. Então, essa parada de fazer edital, de ter a cabeça de ler um negócio, de formatar, isso é um processo, cara, saca? Então, a gente lançou um edital agora onde o músico, por exemplo, né? Claro que o festival é o caminho mais rápido, sim, mas o gestor do festival também tem que ter condições de fazer. E os próprios gestores dos festivais também muitas vezes não estão preparados ainda. A gente precisa preparar. Então, cara, uma coisa importante, no Instituto Estadual de Música nós vamos estabelecer, claro, todo o fomento acompanhando essas ações, mas a gente vai também estabelecer uma série de programas, bicho, de capacitação para desmistificar um pouquinho isso, saca? Para a galera que tá tocando, não precisa ser necessariamente o artista, não pode exigir que o artista seja um gênio da gestão cultural, não. O artista, ele tem que ser um artista, em princípio. Mas a nossa cadeia produtiva da música, ela tá totalmente desequilibrada mesmo. Eu tenho uma caralhada de gente fazendo música e um pouquíssima gente que consiga fazer um edital, consiga elaborar um projeto, que sabe escrever um release pro próprio Sombreiro Luminoso, que é a minha banda, meu. Quantas vezes eu vi, velho, o neguinho ia lá, produtor do Sombreiro. O cara era um vendedor, cara. O cara não sabia escrever um release. O cara não tinha a menor noção do que ele tava fazendo, né? O Moisés Lopes ainda brinca, né? Até ontem era assim no Rio Grande do Sul, neguinho sai do presídio central, atravessa a rua e virou produtor, saca? Então a gente tem que qualificar esse setor também, entendeu? Então a gente vai estabelecer programas, o Luzeiros é um programa importante, o Luzeiros é um programa de oficinas de capacitação em vários setores, saca? Nesse setor de elaboração de projetos, com muita certeza. Muita gente ganha dinheiro escrevendo projeto, né? Elaborando projetos, Pouca gente. Na real, a gente tem que ter muita gente ganhando dinheiro com a cultura do modo geral. Não, mas eu digo que tinha gente, o nego fazia o seguinte, ó, traz o projeto aí, 10% do valor total do projeto é pra eu elaborar. Não, enrola. Mas o que que acontece, velho? Se eu tenho 6 caras no Rio Grande do Sul que sabem fazer projeto, eu tô ferrado. Os caras vão botar o preço que eles quiserem. Agora, se, por exemplo, a Casa Fora do Eixo de Porto Alegre começa a botar ali um núcleo de pessoas, o trabalho colaborativo que eles fazem, todos aqueles festivais ligados ao Fora do Eixo vão se alimentar do conhecimento da tecnologia que aquele grupo tem, entendeu? Então esse preço, essa estupidez que acontece, né, cara, que é do cara guardar pra si o cartãozinho, o cara fica ali, ele conheceu fulano, ele guardou, foi pra casa, isso aí vai acabar, porque a gente precisa que tenha mais pessoas aptas a fazer projeto, mais pessoas aptas a escrever um release, mais pessoas aptas a compor uma boa música. A gente precisa desenvolver a música do modo geral. Maravilha, olha só, como esse nosso programa aqui é um programa pra quem tá assistindo, vai ser uma coisa... Ele é meio bizarro, assim, em alguns aspectos. A gente tem um momento agora... Informal. Informal totalmente. Mas tem um momento agora que a gente vai... Pra quem vai estar ouvindo o programa, a gente tem um momento musical desse programa agora aqui, que a gente vai escutar uma música do Sombreiro Luminoso, que vai rodar ali em MP3 pra galera. Mas a gente continua aqui pra galera que tá plugada ao vivo. O que que acontece na realidade? A gente tem... Quase que a gente está aqui, tipo, nos bastidores de um programa de rádio. Então a gente escuta aqui um Sombreiro, mando em MP3 ali pro meu amigo André. André tá lá, tá me ouvindo? Tá ligado, André? Pode crer, o André é uma grande figura, assim, com o seu 1,93m de altura. Em cima de um barril, né? 10 quilos. Olha, uma figuraça mesmo, cara. Então a gente... cadê o Sombreiro? Cá está o Sombreiro. Então escuta aí o Sombreiro contigo, André Zito. ¿Dónde vas tan loca? ¿Dónde vas tan tola? ¿Sabe que mañana mi casa es su casa? ¿Sabe que mañana mi casa es su casa? Te quedaste sola y lloraste ahora. pruebas tan locas. Sombreiro Luminoso, Mi Casa é Sua Casa, essa é emblemática, né, cara? É, foi a primeira que tocou, né, nas rádios, assim, foi uma música que... Foi antes da gente gravar o primeiro disco, né, era eu e o Fornazzo, a banda. Nessa Mi Casa é Sua Casa era só eu e o Fornazzo. Massa, cara, aí tu vê que é o seguinte, cara, nesse momento, quem vai escutar esse programa por rádio, a gente tocou uma longa conversa aqui durante a música toda. Legal. Por isso que tem que estar ouvindo, tem que estar curtindo ao vivo, cara. Essa também é uma jogada também de fazer esse programa meio viral e chamar a galera pra, olha, entrou no ar, vamos lá, vamos embora, vamos curtir. Mas a gente segue agora falando, então, um pouco, acho bacana a gente falar do que acabou acontecendo no Plataforma RS, cara, que é, pra gente terminar essa tua fala aí, Santiago, que eu acho que é muito interessante, porque é um fundo, é uma grana que vem pra instrumentalizar esses projetos. Quer dizer, o instrumental já tá aí, né? Veio pra fomentar, botar grana pra ter esses... Na real, assim, ó, a gente... na minha gestão lá no Instituto, cara, eu gosto de deixar muito claro, assim, o que é um projeto do Instituto, tá? Que teve um só, que foi Encontros Consonantes, que é o projeto. Que daí é tipo, precisa de um orçamento ou precisa de um termo de cooperação, que foi no caso com o SESC e tal, que o cara vai, circula o estado conversando, traz convidados de fora para aumentar o senso crítico do setor e tal, para linkar a galera. E o que é um programa? O programa, ele é uma coisa assim, ó, que ele não depende necessariamente de um orçamento para que ele aconteça. Ele é uma coisa que vai acontecer, saca? O Plataforma RS e o Luzeiro são dois programas. O Luzeiros, por exemplo, eu vou desenvolver ele, cara, por exemplo, com a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social. Eu posso desenvolver uma série de oficinas com ele, com a FASE, aqueles caras que estão internos na FASE para aprender a fazer, a consertar aparelho, a mexer com iluminação, mexer um pouquinho com conserto de instrumento e tal. Então, o programa Luzeiros, ele é um programa que tem várias formas dele se desenvolver. A Plataforma RS também é um programa, saca? É um programa que é contínuo. Ele tem assim, ele tem quatro níveis, tá? O primeiro nível é o estímulo, tá? Que é o quê? A gente chega naqueles lugares do estado onde a gente vê que é importante que se desenvolvam um festival, que se desenvolva um trabalho coletivo, colaborativo dentro daquele lugar, que aquelas pessoas que estão lá, por exemplo, Passo Fundo, né? Passo Fundo, se não me engano, não tem nenhum festival ainda que a gente tenha mapeado. Passo Fundo é uma cidade muito importante, cara. Ela precisa ter ali, cara, uma galera, uma cena, uma galera que faça uma coisa que consiga abarcar o conteúdo criativo daquela região, as pessoas que querem trabalhar com arte e cultura naquela região. Então, a primeira fase da plataforma é o estímulo. Eu chego lá em Passo Fundo, boto pilha nos caras pra caramba, entendeu? Tem alguns festivais, por exemplo, o Este Rock, que acontece em Santo Anjo, né? Do Bar, da Fada, aquele pessoal lá de Santo Anjo. É um festival que ainda tá incipiente, ele tá ainda, que eu considero, numa fase de estímulo. A gente precisa estimular aqueles caras ali para que aquele festival se desenvolva e consiga atingir a região. A segunda etapa do programa é o acompanhamento. O acompanhamento é aquilo que a gente fez, por exemplo, com Festa Malta, é aquilo que a gente fez, por exemplo, com Pump Stock. A gente vai lá, vê como é que está acontecendo aquele festival, vê quais são as carências que ele tem. A gente observa assim, se aquele cara que propõe aquele festival, por exemplo, já participou de algum edital, ele já escreveu algum projeto na Rouanet, ele já escreveu algum projeto na LIC, ele já conseguiu ou não conseguiu captar algum recurso. Então esse acompanhamento é uma segunda etapa do programa. A terceira etapa, tá, é a consultoria, que é o quê? Então a gente vai estabelecer uma série de programas de incubação. A gente vai desenvolver através, por exemplo, do Luzeiros. Eu pretendo fazer uma parceria com o IETEC, né, que é um instituto de IATEC, Instituto de Artes e Técnicas Culturais. É uma entidade, por exemplo, que desenvolve vários projetos de gestão cultural. Se eu faço uma parceria com esses caras, eu consigo colocar os proponentes daqueles festivais que ainda nunca conseguiram elaborar um projeto, fazer uma gestão, etc. e tal, eles vão receber uma série de informações ali. Criativa Birô. Criativa Birô é um programa do Ministério da Cultura com a Secretaria de Cultura, que é uma incubação, uma incubadora que vai acontecer na Casa de Cultura Mário Quintana. No terceiro andar ali vai ter uma série de serviços que vão ser prestados para essas pessoas na área da gestão da economia criativa. Então, esses caras vão ver se eles estão formalizados, se eles não estão formalizados, se eles já elaboram o projeto. Então, essa parte da consultoria é a terceira fase do programa e é muito importante. E, por último, a fase da chancela, ou seja, aqueles projetos, aqueles festivais, aquelas ações da sociedade civil que tem interesse público, tá? E aliás, esse interesse público, depois a gente pode falar muito bem sobre ele, que toca uma outra inovação que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, que está pegando super bem, que é a transversalidade da cultura com outras áreas da sociedade. Então, na área da chancela, cara, o cara pega, por exemplo, assim, o Festival Mapa de Todos, o Macondo Circos, o Geek Rock, o Metro Rock, esses festivais que já existem, já estão, por exemplo, o El Mapa, cara, pô, o Fernando Rosa já fez várias vezes, ele já captou, ele já prestou serviço. Esse cara não precisa de estímulo, ele não precisa mais de acompanhamento, ele não precisa mais de consultoria, esse cara precisa da chancela do Instituto. Então vai ali o carimbo do Instituto expressando para quem quer que seja, né, que aquele programa, aquele projeto tem interesse público. Aquele projeto, ele desenvolve a economia, ele desenvolve... Zé, vamos à questão agora. Interesse público aí, paneiro, que está em casa pensar assim, tá, mas vem cá, do não me enrola, Magrão, eu tô aqui com a minha fita cassete embaixo do braço. Minha fita cassete, eu quero tocar em algum lugar, não tem nada, mas o que é um interesse público? Que é essa que... Ou o nego pensando agora, tá, mas eu... Tanta grana para entrar em outras áreas da... setores da economia... Do município, do estado, por que botar em cultura? É, por favor. O interesse público é o seguinte, cara, a gente percebe assim, até no sábado a gente estava fazendo uma ação RS mais renda, mutirão social, saca? Então todas as secretarias do estado estavam lá, Polícia Civil, Brigada Militar, os caras estavam fazendo documento para as pessoas, fazendo consulta com advogado na área da Defensoria Pública, e, os narcóticos anônimos estavam lá, alcoólicos anônimos, estavam uma série de serviços sendo prestados lá naquele lugar, tá? Aqueles serviços todos são serviços de interesse público. Quando o cara pega, meu, uma ação, por exemplo, de interesse público, que é, por exemplo, um combate à violência doméstica, tá? Isso é uma coisa importante pra caramba. Então, as pessoas, por exemplo, que estão trabalhando na Secretaria das Mulheres do Estado, elas vão começar, a gente vai começar a linkar essa secretaria com o festival que acontece, por exemplo, em Pelotas, Satolep Circos. Tá? A gente pega e linka com eles, saca? Em vez da Pinta pegar e fazer a Secretaria das Mulheres fazer, botar palco, som, luz e pedir um artista como se fosse um bufão para ir lá tocar enquanto o pessoal faz o programa, a gente faz o contrário. Aonde tá a galera lá, onde tem aquelas 1.500 pessoas para ver aquelas bandas tocar, nós vamos fazer a campanha de combate à violência doméstica, ou ao combate ao abuso sexual infanto-juvenil, ou a prevenção a DST e AIDS. Então tem várias coisas de interesse público que tu pode linkar com esses festivais, essas ações que estão acontecendo. Então a cultura, ela pode servir como uma baita ferramenta, bicho, de potencialização e de otimização do recurso do Estado. Saca? Por quê? Porque no RS Mais Renda nós estava lá esse fim de semana, era um monte de coisa, estava acontecendo e tal, mas o foco não era a cultura. Daí os caras estavam botando um palco gigantesco, super caro, com pouquíssima gente na frente, cara. Cada vez que eu vejo isso, eu sofro demais, saca? Porque daí é o Estado burramente colocando grana no lugar errado. Saca? Eu não precisava ter tudo aquilo lá, né? Ney, o Ney, as gurias estavam lá. Porra, não precisava ter. Claro que é legal, claro que é bom. A rapaziada foi lá e tocou. Não, longe de mim dizer que não valeu a pena. Claro que valeu a pena. Só que eu acho que a gente tem que ser mais inteligente, saca, meu? Então, tipo... utilizar pô, melhor essas claro, coisas, meu. Né? Os caras estão fazendo lá o Grito Rock, velho. Os caras fizeram o Grito Rock na Praça México. Pô, lá nós tínhamos que botar ali, cara, uma campanha de... porra, de violência doméstica, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos tem essa de combate à exploração sexual infanto-juvenil, que é genial. Bota lá, cara. Lá é uma população uma área de risco, uma população que tem baixa renda, são setores do Estado, são regiões do Estado que tem um baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? A região metropolitana de todas as cidades maiores do Estado tem um baixo IDH. Então, nesses lugares onde tem um baixo IDH, bicho, tu tem colar essas campanhas. E aí, pô, é muito burro tu pegar lá e botar um palco sozinho, só tu e teus IDH, entendeu? Não, tu vai lá, né, junto, cola com a rapaziada que já tá fazendo o negócio. Então, essa é a grande novidade que aqui no estado a gente vai começar a implementar. Santiago, duas jogadas. Uma coisa que é bem interessante. O próprio Fora do Eixo e a Casa de Porto Alegre tá transmitindo algumas dessas reuniões, acho que fundamentais, porque... pessoas que não têm a possibilidade de se deslocar para estar presente, mas é fundamental para quem é agente, tá, que quer realmente fazer a coisa, tá lá. Sim. E discutindo, porque assistir uma coisa, agora tu protagonizar, é outra completamente diferente, né? Essa ideia. Claro, claro. A ideia é parar de ser, de ficar assistindo ali, as coisas e participar. Agora, rapidamente, para a gente encerrar aqui a conversa, que a gente ainda tem muita coisa para acontecer nesse programa aí, que não é pouca coisa, não é pouca bosta, como eu poderia dizer. Mas, seguinte, cara, um contato aí, como as pessoas... buscam pode informações acompanhar sobre todas essas paradas. Tá, a gente tem no Facebook, né? A gente tem lá o Instituto Estadual de Música, pode entrar ali já e acompanhar. A gente, desde a semana passada, a gente criou o blog do IEM. O IEM, cara, o IEM não existia mais, né, cara? Fazia muitos anos que o IEM tava paradinho, assim, não tava rolando. Tinha saído, inclusive, do imaginário das pessoas que trabalhavam com música, levar material ou se aproximar do Instituto. Quando a gente começou, então, a gente criou uma logomarca nova para o Instituto, saca? E a gente criou o blog. O blog é IEMRS, IEMRS, IEMRS.wordpress.com. Então, a partir, desde sexta-feira, a gente começa ali tem uma parte que tem contato, tem a programação das coisas que estão acontecendo no estado. Então, é uma forma bem, bem legal de acompanhar o que está acontecendo através do blog, tá? É IEMRS, IEMRS, .wordpress.com. Esse eu acho que é a melhor ferramenta, e o Face, né, cara? E também, meu, ele funciona na Casa de Cultura Mário Quintana, segundo andar, sala 13, é na Rua dos Andradas, 736, se não me engano o número, 736, Andradas 736, no segundo andar, sala 13. O telefone 3226-9433. Beleza, seu Santiago Neto aí. Valeu. Diretor do IEM, Instituto Estadual de música também, músico aí há muito tempo aí pela cidade. Falando em música, né? Nós estamos com o pessoal ali, meio assim, já tipo, meu Deus. Vamos lá, chega de falar! Esqueceram de nós! Lembrando que a galera que tá aí também no nosso canal aí, tem um chatzinho ali, pode conversar, pode trocar uma ideia conosco aí, mandar sugestões, perguntas, pedir pro pessoal tocar música. Não, não é assim, né? Não chega tanto, não é assim também. Mas vamos lá, meus alunos, por favor aí, pessoal. Papá Noel, Papá Média alunas? É, com o E fechado. O E fechado, muito bem. Enquanto o Andrew troca a corda quebrada ali, a gente segue conversando agora. Deixa eu aumentar aqui a chamentar minha trilha aqui, é isso? Sumiu? Não dei prêmio isso aqui. Quer trocar de lugar? Muito bem. Ah, o meu amigo aqui, Santiago Negro, ficou por aqui também, né? Curtindo o som. Mas é da gente conversar agora com esse artistão aí, chamado... Lucas Rank, o cabelo aí. Pra falar um pouco... Senta aqui, cara. Outro proponente desse projeto aí. Proponente não, realizador desse projeto. Ah, é. Junto com a casa Fora do Eixo aqui em Porto Alegre, representando Fora do Eixo aqui em Porto Alegre. E também a Corja Produtora, né? Ou seja, eu mesmo. E... Domício, isso faz Domício Grilo, né? Veja só. Mil faces. Mil faces, Dr. Lau. Pai, você é quem assistiu há bastante tempo. Mas seguinte, Lucas, acho que é legal a gente estar falando nessa apresentação do projeto sobre quem está trampando nesse projeto aqui. Acho que a galera que já é acostumada a ver o pós-TV já tem uma ideia, uma dimensão do que é o trampo do Fora do Eixo. Mas eu acho que essa outra parte aqui de pensar em outras pessoas que estão realizando coisas na cidade e também no Rio Grande do Sul é legal num projeto também, que acho que até posso conversar depois com o Ney, que é também do Fora do Eixo, está comunicando e está estabelecendo contato com pessoas que estão fora do Fora do Eixo. Sim. Fora do Eixo é fora uma coisa do Fora do Eixo. Extra total. E na real, vocês, cara, tu já tem a banda há bastante tempo, mas fora isso, vocês têm trabalhado bastante, cara, com cultura independente, com a produtora. Quero falar um pouco então sobre a Marquise, cara. O que anda fazendo a Marquise e como tem feito, cara, a Marquise nesse tempo todo aí? Cara, a Marquise surgiu há 4 anos atrás. Tchau, tchau, Sacha. Tchau. Um abraço. Desunidão, aqui é assim, tá me deixando aqui, né? Tá me deixando aqui. Então, cara, a Marquise é uma produtora que estúdio que surgiu há 4 anos e meio, mais ou menos, que é formada por mim, o Eduardo Douzan, que toca comigo também na Identidade, o André Brasil e o Rafael Lau. Os guris, o Rafa e o André eram sócio no antigo Estúdio Mosson, que era aqui na esquina mesmo, aqui perto da Marquise. Eu e o Eduardo, a gente trabalhava com produções de evento pela cidade aí, né? Enfim, realizando festas, produzindo show. A gente produzia a própria identidade e o Júpiter, na época, a Maçã. E a gente resolveu unir. Eu sempre tive essa sonho de ter um estúdio, uma produtora, um selo também. E a Marquise surgiu meio nesse conceito, né, cara? De pegar uma banda e preparar pro mercado, assim. De começar desde a parte de produção de estúdio, de ter um produtor musical, de ter o estúdio para gravar com uma qualidade boa, de ter o pós, que seria a concepção de arte gráfica, de ter uma distribuidora, de ter uma assessoria de imprensa, de realmente lançar os artistas prontos. É porque, na real, cara, vocês, pô, vocês vieram de Lagoa Vermelha, né? De Lagoa Vermelha, de Lagoa Vermelha, cara. E, pô, tiveram que se virar aqui em Porto Alegre, né? Aquela velha função da galera que vem de fora pra buscar esse mercado aqui. Vocês tiveram que aprender essas coisas todas na marra, né, cara? Total, cara. Então, tipo, essa ideia de vocês é de tentar dar um instrumental pra galera. Sim. Prontos pra galera. É, cara, a Identidade é uma banda que veio de Lagoa Vermelha em 2000 morar em Porto Alegre. A gente tem a banda desde criança, assim, os mesmos caras. E a gente veio pra Porto porque, pô, a gente fazia todo o circuito da região nossa, era uma banda, tipo, conhecida lá. Só que não, a gente tinha aquele sonho de gravadora, selo, enfim, de ter alguém que te lance. Lá a gente fazia por nós e era do caralho. A gente chegou aqui, conseguiu uma gravadora que lançou o primeiro disco. Foi a Stop até, lançou um monte de banda, lançou a Cachorro Grande. Pois é, Bandaleira, Cowboys Espirituais, o próprio Sombrio Luminoso. Te interrompendo aí, cara, nessa tua história. A gente tava falando agora sobre, pô, a questão da galera mudar a postura com relação a isso, esperar a gravadora e tal. Vocês tiveram essa oportunidade de conseguir botar uma tela numa gravadora? Como é que foi essa experiência? Cara, teve várias coisas legais, cara, porque ainda era a época que os caras bancavam o disco todo, tipo, ah, os caras nos colocaram no estúdio da City, contrataram um produtor musical. Teve a prensagem, teve uma divulgação. Mas não era uma coisa, como eu te digo, não é que nem tu, quando nós trabalhava, tipo, em Lagoa, por nós, fazendo amadorismo, assim, mas conseguia realizar. Ali tu é mais um cara que tá ali e os caras, tu não tem muita atenção. E a gente conseguiu o produtor aqui e tal, e a banda estacionou, na real. Tudo que a gente produzia lá, a gente ficava parado aqui, não fazia nada, sabe? E o momento que a gente começou novamente a produzir a banda, que começou a rolar shows, rolar tudo de novo, assim. Porque, na real, nada melhor do que tu fazendo as tuas coisas mesmo, focado no teu trabalho, assim. E sabendo o que tu quer, né, cara? É, é bem isso, cara. E tem essa questão também, cara, saber o que tu quer, cara. Tipo, tem uma galera afim de fazer, tem uma galera que até tem um instrumental, porque hoje em dia é tudo mais fácil, de home studio, pelo menos fazer uma demo e sair por aí, mas chega num momento que a coisa meio que dá uma estancada, assim. Acho que essa ideia de pensar de maneira colaborativa ajuda muito nisso, cara, pra tu ter experiência, troca de ideias. E como é que o próprio cara Marquise, cara, aproximou do Fora do Eixo, cara? Como é que foi essa aproximação aí, cara? Cara, há tempos a gente ouve falar do Fora do Eixo, assim, bastante tempo, na verdade. E a gente se aproximou, porque a Marquise, na real, é uma empresa, assim, cara. A gente faz negócios com um monte de público e pessoas, enfim. Se a gente ver que for bom pra empresa, bom pras bandas, a gente não tem o porquê não fazer. Tipo, a gente já trabalhou com a Opus, já trabalhou com a Coca-Cola. Trabalhou, tipo, as bandas aqui já tocaram em Planeta Atlântico. Então, tudo é legal, né, cara? Mas a gente tem uma linha de independência no raciocínio de focar em cada banda no seu estilo. Enfim, tipo, ah, o cara não vai mudar o som pra poder entrar em algum lugar, ou vai. E o Fora do Eixo a gente começou a trabalhar mais junto quando o Atílio veio aqui pra Porto. Porque ele era um cara que a gente já fazia coisas juntos desde a época do Macondo, de 2005, assim, em diante. A gente já levava shows daqui pra lá. A gente uma vez fez uma excursão de bandas pro um Macondo Circo, ele pintou. Era bem o comecinho da Marquise. Foi até o Super Guides, tocou, foi Identidade, Super Guides, Pública. Foi naquele lugar meio afastadão, assim. É, foi, né? Foi muito legal, assim. Sim. Acho que era nós três, né? Identidade, Pública e Super Guides. Era isso aí mesmo. E era um começo de festivais aqui no Sul, na verdade, Macondo já tinha muito tempo. Há mais tempo que isso, mas era toda uma novidade de ter festivais, de entrar até naquela onda de festivais do Brasil que estava rolando, né, cara? Então, com a Tilha aqui a gente se aproximou mais, até porque a gente já tinha uma boa relação de negócio, é um cara que eu considero amigo, assim. E pra nós tá sendo bem legal essa parceria, assim, porque são galera que, como nós, pensam também no futuro lançar bandas novas, de mostrar, de todo mundo ser colaborativo, entende? De apresentar mídias e oportunidades para as pessoas. Assim. Para vocês, cara, até com a própria identidade, eu me lembro, cara, que no começo lá do projeto, que eu fazia o Corja também, lá no Jack, lá as Noites da Corja. Sim. E tal. Uma das primeiras bandas que entrou em contato também foram vocês, cara. Eu me lembro que eu fiquei pensando, pá, mas essa banda já tem, já toca aí direto, aí os caras já estão estabelecidos, que os caras querem um projeto independente. Mas as pessoas também às vezes perdem um pouco essa relação, assim, cara. Que o independente não quer dizer que o cara seja banda miúda, banda pequena. Claro, né, cara? Claro que não, cara. Sabe, cara? Eu acho que independente é isso aí, o cara conseguir gerir a sua própria carreira, né, cara? Acho que... É, isso aí, cara, tem várias bandas aqui do Rio Grande do Sul de sucessos que trabalham de forma independente hoje. Tipo, os Acusos Valvulados. Eles trabalham com a Marquise em projetos, mas eles montaram uma produtora deles, cara. Que é de ministro também, junto com... Ah, tem vendedores de show, enfim. Mas eles mesmos hoje em dia administram a carreira dele. E é uma banda legal de reconhecimento, assim, enfim. Não só no Rio Grande do Sul, como fora. É. Seguinte, vamos fazer o seguinte então, cara. Vamos tocar uma música da identidade, a música nova da identidade. Isso, a gente vai pra aquele momento que só quem está ao vivo consegue acompanhar, né, cara? Quem vai estar escutando como rádio, como podcast, pelas, sei lá, várias rádios que a gente vai mandar esse programa, se tudo der certo, né, cara? Porque as pessoas certo. Não conseguem identificar ainda exatamente o que é o cara explica, as pessoas não entendem muito bem o que é o projeto, cara. Hoje, como é o primeiro programa, hoje a gente vai sair daqui entendendo o que é o programa também, né, cara? Porque, na realidade, até nós entramos em certas discussões de realmente o que é. Então é o momento que deixa eu abrir aqui pro nosso amigo... O gigante, do outro lado do aquário lá. Roda aí então, identidade com mau humor. Como é que é o nome? Dos Diabos. Dos Diabos. Bebida barata. Será que estou um pouco velho demais pra ouvir prestes minhas reclamações? E tudo que eu mais quero é não olhar nessa cara. Quem sabe em uma semana eu mude de ideia. E tudo que eu mais quero é não olhar nessa cara. Bem, uma semana eu mude de ideia. Meu silêncio é raivoso, em pelo ser fazendo cara de bom. sertanejo. Ele compõe esses sons. Assim. Olha, a gente estourou aqui o som. Essa é uma das músicas da identidade que o pessoal tem cantado muito, né, cara? É. Não, brincadeira, sacanagem. Mas, pô, eu tomei uma pegada diferente, cara. Pô, música instrumental, cara. Por que, cara? Como é que pintou esse som aí? Não, mano, não é instrumental, não veio vocal pra nós aqui. Não veio pra nós, cara. Pô, pô, tiraram o Vandu da banda, cara. Daí que... Tá, e aí, ó, é lá, ó. É culpa daquele rapaz lá, limou o Vandu. Eu fiquei olhando, cara, mas vem cá, cara. Música instrumental, cara. E essa é a jogada, a gente não tem bastidor, cara. A gente descobre as coisas na hora, cara. Pois então, eu vou ter que ouvir depois. Bom, eu escuto em casa depois, velho, o programa pra saber. Tá. Ah, cara, então, falar um pouco aí sobre o Mau Humor dos Diabos aí, cara. Vem seu quarto disco já pintando. É o quarto trabalho pintando, cara. Gravado aqui na Marquise, produzido pela própria banda. O André Brasil é o grande operador, engenheiro de áudio aí. E tá legal, cara. A gente vai lançar na metade do ano. Vai ser um disco dividido em duas partes. A gente vai fazer, tipo, o nome do disco vai ser Ato 1, Minha Maldade, e o Ato 2. Que vai sair no final desse ano, começo do ano que vem, assim. Vai ter 5 músicas, o primeiro, que é o primeiro ato, que é Minha Maldade. E vai ter mais 5 no... que é uma continuação, seria, assim, um conceitual, assim. Parece meio Pink Floyd, assim. Pois é, cara, tem outra coisa também que possibilita isso pra vocês no momento. É que vocês montaram toda uma estrutura pra que outras bandas desfrutem ou que outras bandas trabalhem com vocês, na real. Então também fica fácil pra vocês, apesar de muito trabalho que vocês têm pra gerir toda essa jogada. Sim. Aqui. Vai estar, o estúdio tá aí, o operador tá ali, fica facilita, né? A gente trabalha, independente de eu e o Eduardo ser sócio, a Marquise é uma banda da... trabalha com a Marquise, a identidade da Marquise separa eu como músico da identidade, é uma banda da produtora que tem os mesmos privilégios das outras também, cara. Não tem muito diferença, assim, porque seria também... Jabai daí, pra bem dizer. Então, afundar a empresa, todo o lucro da empresa vai pra produção do novo disco, arpas paraguaias e um monte de coisa. É, então a gente trabalha nessa forma, assim, né, cara? A identidade de uma banda, tanto quanto a Tenente Cascavel, quanto os Replicantes, quanto a Guff, Dynamite Joy. Todas têm o mesmo privilégio dentro da empresa. É, cara, e eu acho que também, cara, é uma jogada que a gente tava falando sobre independente e tal, que vai estar sempre em pauta aqui a música independente, a cultura independente. E é importante frisar, como eu já falei, cara, que tipo, o independente não é pequeno, ele não é menor. Independente não é tocar com caixinha Fran. Claro que não. Ah, perdi, cara, o apoio da Fran. Perdemos o... Perdemos o patrocínio da Fran. Não é tocar com caixa de qualidade menor ou com um equipamento ruim e dizer eu faço, mas faço de qualquer jeito, não, cara. Acho que é uma coisa que a gente... Mais confia, né, cara? Sempre com a própria banda, as produções que a gente faz, é tentar ter qualidade, porque o independente não é ser isso. Independente é o... A gente pensa isso, é tu manter tuas características, os teus conceitos, no que tu acredita, assim. Não quer dizer que tu tem que tocar num palco ruim, tu tem que gravar mal, tu não tem que ter público. Entende? Tu tem que ter público, a banda tem que ter público, tem que vender disco, tem que lotar a casa de show, o contratante tem que ganhar dinheiro, tu tem que ganhar, todo mundo tem que gerar emprego. E isso dá bem, a banda tem que viajar com estrutura, não é porque, entende, não tem por trás um cara, porque o que era uma gravadora? Uma gravadora, na real, eram uns caras que tinham um escritório, um monte de grana, faziam um contrato de jabá com uma rádio aqui ou uma lá. E o independente pode ser isso também. Vocês fizeram jabá, cara? Vocês fizeram jabá? Vocês tocarem por jabá em alguma rádio aí, cara? Cara, a gente... A identidade tocou na Atlântia já, pop rock, em todas as rádios pequenas e grandes. Nunca soube se teve jabá. Nós, com a Marquise, nunca negociamos jabá com ninguém. A gente até fez alguns projetos e faz. Exemplo, a gente fez com a Rádio Pop Rock um CD da Marquise coletânea para Pop Rock, onde a gente pegou 10 artistas que trabalham com a Marquise, produzimos 1.000 discos e deu para eles sortearem na rádio. Foi muito legal para as bandas, porque eles executaram as bandas, sortearam esse CD para um público que não é só esse público das bandas, é um público que escuta a rádio. Sortearam na universidade. E a gente vai fazer agora também com a Rádio Ipanema. É, cara, isso é uma coisa também que eu acho, cara, que tipo, se as rádios, cara, com todas as possibilidades que a gente tem aí de mídias, se as rádios também não se adequarem, cara, não saírem desse pensamento arcaico, o artista pode estar pensando de maneira diferente, o produtor está pensando de maneira diferente, mas se as rádios ainda insistirem em pensar da maneira que sempre pensaram, não tem mais razão de existir também, eu acho. É, cara, né? Mas tu vê, eu acho que também as bandas, os produtores têm que gerar conteúdo e fazer projetos, saca? Vai, faz um projeto pro cara da rádio e leva aqui, eu tô lançando meu disco novo. A gente tem uns kits pra sortear aqui na rádio, tem tal coisa. Acho que tudo... Sei, cara, as pessoas têm que conversar, meu. Tem que mostrar bom trabalho e conversar. Acho que tu consegue chegar e se aproximar e conseguir as coisas. É, eu também, eu acho que não, claro, não tem a necessidade de um radicalismo, mas vamos queimar as rádios, chegar na frente das rádios. Não, cara, é pra ver, que nem tu fala, o lance do independente. Mas se a tua banda tem um bom trabalho, se tu tem uma boa foto, saca? Tu tem uma boa foto, tu tem um bom disco gravado, tu tem uma boa camiseta, um bom material, tu consegue as coisas, cara. Tu vai lá e mostra e vê que não é o problema, que às vezes o rock é taxado por ser amador, por ser não sei o quê. Por ser, saca? Largadão, por ser o cara que bebe vinho na esquina do bambu, não que nós não beba também, né? Mas eu acho que é trabalho, cara. A música é trabalho, como qualquer outro. Trabalho, né? Estamos aqui trabalhando agora. É, parar com esse papo do tipo... É, trabalhador é só o exemplo, só o arquiteto, só o pedreiro, só assim. Mas também, né, cara? A gente então vem aquela tia e pergunta, pro que tu faz? É. Eu sou músico. Ah, é, e trabalha com o quê? Não, meu trabalho. É, passa esse papo aí, eu vou pra Lagoa até hoje, os caras perguntam. E trabalha com o quê? A banda tá tocando. Ah, te vi no jornal, né, ok, mas só tá tocando. Né? Trabalhando, que é bom, né? Falando em música, valeu o cabelo aí, você... Fazendo um dos nossos, do tripé aqui, dessa função aqui do Eixo 51, que é a Marquise 51. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco com o Neil para falar sobre outras paradas aí, principalmente a Casa Fora do Eixo aqui em Porto Alegre. E, lembrei que eu comecei a enrolar porque eu estava pensando numa coisa aqui. Lembrei que a minha bateria do meu laptop aqui também está estourando. E aí lembrei de duas coisas legais. Uma que dá pra ligar ali na luz, né? E a outra também é que, pô, galera que tem material pode mandar pra nós. Então, de preferência, a gente vai querer escutar um material com qualidade legal, né, cara? Porque sempre tem essa questão, assim, tipo... De repente, o critério artístico fica em segundo plano por causa da qualidade de gravação e de produção do trabalho, cara. Daqui a pouco tem uma banda muito bacana. Tipo, minha banda é tão legal... Por que outra banda, de repente, não é tão legal, mas toca mais do que a nossa? Cara, mas a gente não consegue ouvir que vocês gravaram. É. Não consegue entender que vocês estão tocando. Então tem coisas desse tipo aí. Mas uma banda muito bacana, muito bem produzida, pessoas simpáticas que estão aqui. Tem que ser simpático também. A outra coisa, cara. Não, agora fora de brincadeira, cara. Cara, artista, cara, é quem produz arte. Artista não é a pessoa que é metida besta, cara. Então, também, cara, esse contato pessoal aí é fundamental, não acha, cara, que pessoas que... Não são boa gente e se dão bem na vida, cara. Não pensem nisso, velho. É, como aqui... fizeram agora com o festival aquele de heavy metal. Bah, aquele open air lá que... É, que os produtores sacanearam o público, as bandas, todo mundo. Cara... E era um festival do rock, tu vê, agora queima todos Sim. os outros festivais. Todos, saca? Os jornais, isso, a mídia, cara. Dando assim, bagulho, mais um. São os roqueiros que estão lá. Esses metal, saca? Esses de preto, essas coisas aí. Foda, véio. Isso, né, meu? E tu vê... E os caras que sacanearam todo mundo não devem nem gostar de rock. Se tu vê no play dos caras, não vai. Tem rock lá. Os caras gostam de dinheiro, né, cara? E tipo, eles teriam que aprender a... Cara, tu sabe que estatística de show, cara, pergunta quantas brigas dá em show de rock ou alguma coisa. Nenhuma, cara. Quase, praticamente. E de heavy metal, então? Não, rock em geral, que pega todos os estilos, enfim. Eu fico impressionado, cara. Eu fui num show do Nightwish... Os caras nem beber no show não bebiam, cara. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. Umas crianças tudo limpinha, bonitinha, assim, unha cortada. Massa, velho. Bom, galera, vamos mais um som aí do Meja Lunas? Pode ser? Tá. Bora lá, então. Muito bem, gurizada do Meja Lunas. A gente segue aqui com essa primeira edição, eu chamo de, pra mim, edição número 00 do projeto aqui do Eixo 51. E agora já falamos com o Marquise 51, a outra parte do Eixo 51, né? Agora o Fora do Eixo. E aí, Ney Hugo, que tá na, tá na técnica, já pulou de lá pra cá, né, cara? Rapidamente. Eu acho, cara, a gente pode começar falando. Tem uma galera que já acompanha o Pós-TV, mas tem uma galera que tá chegando, porque a gente, nesse momento é o momento que a gente tá, que o Fora do Eixo, o Pós-TV, tá abrindo também pra novas parcerias, né, cara? Então eu queria que tu falasse, por causa, um pouco desse conceito de Pós-TV e do não grade que vocês têm trabalhado, cara. Cara, muito massa, assim, ter abordado isso, assim. Né? Que a Pós-TV, ela vem nessa perspectiva, ela chama Pós-TV justamente porque ela vem depois da TV, né, cara? E assim, esse papo que você tava tendo aqui agora antes, né, com o Cabelo, né, o Lucas aí, pra quem tava acompanhando como Lucas, eu fui saber que Lucas e Cabelo era a mesma pessoa hoje. Só chamei de Cabelo. Estavam falando justamente disso, né, e o Santiago tava falando disso também, das gravadoras, né, do dia pra noite a gente acordou sem tudo isso, e que bom que a gente acordou sem tudo isso, né, sem esses intermediários, né, essa questão do medialivrismo passa por isso também, né, cara. Então assim, quando surgiu a internet, né, num primeiro momento a gente tinha só os blogs, né, aí as tecnologias dos blogs foram ficando cada vez melhor, aí depois veio o Fotolog, né, que já era outro formato, aí depois veio o YouTube, que já era outro formato, aí a gente descobriu que tinham servidores ali que dava pra gente fazer uma gambiarra e começar a transmitir rádio ao vivo, aí começamos a transmitir os festivais, aí depois começamos a fazer programas integrados, chamando a galera por Skype, colocando o Brasil inteiro num programa de web rádio, né, e depois que a gente estruturou isso, né, fizemos por cerca de 3 anos a transmissão de quase todos os festivais parceiros, assim, né? E aí, depois do primeiro ano, a Abrafin, que é a Associação Brasileira de Festivais Independentes, quis também investir na ideia para que fosse feita a transmissão de todos os outros festivais. É uma coisa que, assim, que se cada festival fosse buscar no mercado, ia gastar de 5 a 10 mil reais com uma empresa que faz a transmissão. E a gente fazia pelo processo mesmo ali, né, de estar difundindo todas essas plataformas, né, os festivais, as bandas, né, que né, você, o Santiago e o Cabelo estavam falando muito bem aqui. E aí a Pós-TV veio quando essa coisa da transmissão a gente pôde começar também a fazer o recurso de vídeo, né? Então primeiramente a gente começou a transmitir os eventos e depois pensamos que a gente poderia fazer uma TV diferenciada, né? Se a gente já tinha como colocar um sinal de vídeo e de áudio no ar, isso já é uma televisão, né? E a gente veio nessa coisa da Pós-TV. Então ela estreou em 2011 em São Paulo. E primeiramente a gente abriu para parceiros, assim, né? Super recente, então, na real. É bem recente. E aí a gente tem lá na Casa Fora do Eixo São Paulo o programa do Bruno Torturra, que trabalhava na Trip e hoje saiu para trabalhar mais com a questão do medialivrismo mesmo. Ele tem um programa que chama Segunda Dose, que ele fala da questão da alteração de consciência. Inclusive nós fizemos um programa ontem lá da Casa Fora do Eixo Porto Alegre sobre a Marcha da Maconha, né? E conectamos os caras da Marcha do Brasil inteiro, assim. Eles saíram super agradecidos, porque até então eles não tinham feito uma reunião entre eles, assim, e a gente fez ao vivo, transmitindo, deu mais de 600 pessoas vendo, né, então assim, tá justamente colocando essas pautas, assim, né, cada vez mais. Aí tem o programa do Alex Antunes, que é o Pós-Bis, né, da época da revista Bis, que ele escrevia lá e tal, e tinha um fórum no Orkut, hoje tem um grupo no Facebook, tem discussões acaloradas, a galera sempre botando som novo, então ele veio com essa coisa do Pós-Bis. Aí tem o Desculpe a Nossa Falha, do Lino Bocchini, que é um cara que fez uma paródia da Folha, ele era a Falha de São Paulo, aí ele foi processado por isso, teve que tirar o blog do ar, e agora ele só pode usar o Desculpe a Nossa Falha, e aí tem esse programa também, que sempre é sempre memorável, assim, ele fez um dia, né, um debate com a galera do grafite, e aí à noite mesmo, né, nós saímos para fazer o rolê, filmar a galera, né, fazendo os grafites lá em São Paulo. Baixou a polícia, a galera foi presa. Então, assim, na uma perspectiva de guerrilha, justamente para levar essas pautas que a TV não mostra, né, cara? Tem todo um Brasilzão aí, tanto na música quanto em fazendo um monte de outras coisas, né? Que, né, uma marcha que a TV cobra, ela fala que tinha 100 pessoas quando tinha 10 mil, né? Então, o próprio povo tem que contar essa história direito, né? Porque quem tá lá interessado em contar sempre vai distorcer, né? Acho que tem duas coisas que eu sempre falo, assim, em termos de mídia, que uma é o seguinte, tu tem que... Não existe essa questão de mídia imparcial. Em primeiro lugar, tu tem que te posicionar e dizer, olha, Esse é uma visão de alguém que acredita, que acredita em trabalho colaborativo, que acredita em outra forma de cadeia produtiva da música, cadeia produtiva da cultura, que acredita em cultura como trabalho. Aí tu já tá te posicionando, aí tu pode dizer, olha, é interessante tal coisa. Então, pô, é pro olhar a partir do Neil, que é músico, que tem todo esse posicionamento e isso, cara. Agora se dizer assim, não, somos imparciais, nós vamos mostrar isso porque isso é legal, porque nós temos a única. Nós somos temos a potencialidade de saber o que é bom e o que é ruim. Isso é uma hipocrisia assim, sem tamanho, né, cara? E sem contar que eu acho que o mais interessante, cara, é a profundidade que tu pode dar, cara. Internet é o seguinte, tá ali, buscou, clicou, ninguém tá te pegando pelo braço, vai lá, assiste. Então, cara, assiste com calma, né? Essa é uma das questões também, né, cara? Vamos conversar direito sobre isso aqui. Parece que toda vez que eu vejo um pós-TV, não é coisa, não, vamos rapidamente encerrar o assunto aqui, vamos encerrou a questão, assim, não vai encerrar em duas horas, uma questão que é muito, às vezes, são temas muito delicados, né, cara, como os temas que vocês têm trabalhado, né, cara? Uhum. É, bem por aí, né, cara, e assim, e é uma, é justamente naquela questão da continuidade, né, muitas vezes os programas de TV até uma vezinha ou outra ali tem a inserção de uma determinada abordagem, mas meio que fica por aquilo mesmo, assim, né? Igual o trabalho que é feito na periferia, por exemplo, você só for lá, fazer um show, ou dar um evento, uma aula de violão um dia, depois nunca mais voltar lá, aquele cara esqueceu, foi um dia na vida dele, né? É a mesma coisa essas pautas na TV, quando elas não têm continuidade, é muito mais um tapar um sol com a peneira, né? E as emissoras e a mídia de maneira geral falam assim, ó, nós também fazemos pelo social, né? É uma coisa mais, uma maquiagem mesmo, assim, né? E essa questão que você tava falando de dar profundidade é também em cima disso, a gente conseguir tanto pegar os temas que não são debatidos para debater eles, quanto debater de uma forma diferente, né? Assim, tanto na quantidade, né? Tá cada vez mais falando deles, quanto chamar as pessoas que sentem tocadas por aquele tema. A questão da interatividade é muito forte também, né? Toda pós-TV tem participações online, a galera se manifesta por Twitter, por Facebook, por o próprio chat da transmissão. O que a Fernanda tá gritando? O que é, Fernanda? Escreveu em vermelho, né? No papel branco. Passamos de 100 espectadores. Ó, legal. A primeira TV já passou de 100 espectadores, né? O primeiro eixo 51. E é muito em cima disso, né, cara? Onde que você vai poder ver uma banda tocando ao vivo, uns caras tendo uns papos, né, aprofundado, que ao mesmo tempo é sobre música, é também sobre, né, a construção das políticas públicas para a arte, para a música de maneira geral, né, e como, né, você estava dizendo, e uma coisa que a gente falou ontem também na transmissão da Pós-TV da Marcha da Maconha, assim, sempre que termina um programa, assim, não acaba aqui, né, porque a Pós-TV, por ela ser esse pós-televisão, a intenção dela não é simplesmente um programa de TV, mas sim, né, um espaço para dar voz, né, a todas essas pautas, né, que acontecem e são comuns a um monte de gente. Né? Então, o produto final não é um programa que acaba ali depois daquelas duas horas. Né? O produto está sempre acontecendo, assim, é um processo constante. Né? E a Pós-TV é tipo a cerejinha do bolo dos debates, porque rola essa interação pela internet e tal. Mas quando a gente desliga e fica offline aqui, tudo continua, né? Os fóruns continua, né? O mundo continua. E na próxima a gente liga de novo e volta a falar daquilo. Que é uma mera pretensão, seria muita pretensão a gente dizer isso de que querer ter duas horas aqui de uma ilha apenas de música, sei lá. Na realidade, cada um que a gente vai sair aqui, a vida continua. E tudo que acontece lá fora está projetado na música que o pessoal faz, na maneira com a qual a gente se representa, né, artisticamente, nossa representação artística. De tudo que tu quer falar, de tudo que tu vive tem a ver com o que tu vai te expressar. Então não dá pra tu dizer assim, ah, esse momento é apenas música. Não, minha música representa muito mais que a própria música também, né, cara? A questão é isso também. Sendo que a Pós-TV já foi muito além. A gente tá falando um pouco do Eixo 51, que vai pegar mais um lado da música, mas a música não é principalmente os sete acordes e acabou, né, cara? Pensa assim, não sei. Não, eu também, cara. Assim, eu acho que, assim, a arte, né, enfim, ela é a expressão do cara, né? Então, durante até aquela coisa das gravadoras e tal, tinha aquela coisa do ócio criativo, né? Porque, claro, o cara tinha gravadora pra fazer tudo pra ele só ficava criando e tinha um ócio criativo. Mas, por exemplo, né, cara, o disco que a banda que eu fazia parte, Macaco Bong, tem um artista igual Pedreiro, né, que o disco ele traz esse nome tanto pelo processo que a gente veio, né, no Fora do Eixo, ali no Espaço Cubo, lá em Cuiabá, nessa coisa, né, de tijolo por tijolo, suando ali debaixo do sol mesmo, quanto a questão do som, né, cara? Tipo, não tem pedal, é direto no amplificador, porque era o que a gente tinha, né? Como é que a gente ia querer ter uma banda com um som, não sei o que, a gente não tinha as coisas, né? Vamos fazer o som com as coisas que a gente tem, né? Tirar esse leite da pedra e aos poucos ir melhorando, né? E tendo mais recursos, conseguindo um pedalzinho e tal. É, então, assim, essa coisa da expressão artística é assim, o cara ele expressa o que ele vive, né? O cara que vive o ócio criativo, ele vai expressar o ócio. O cara que tá com o sangue quente, ele vai expressar o sangue quente. O cara que tá triste vai expressar o triste. O cara que tá alegre vai expressar o alegre. Então, acho que é muito relativo isso daí, né? É bem isso que você falou. A música e tal, qualquer arte que o artista, né? Esse fazedor de arte, não esse ser iluminado, né? Essa arte que é produzida é muita expressão do que o cara vive, do que o cara sente, né? Então, acho que é por aí. É isso que a gente vai ter aqui, cara, nessas edições aí do Eixo 51. Então, fique aguardando muito mais do que simplesmente música, não que música seja pouco. Vamos fazer o seguinte, já que a gente falou de Macaco Bong, pra galera que vai escutar depois, pô, faça esse exercício, cara, assiste o Dia no Pós-TV, aqui, ao vivão, Eixo 51, depois busca lá, cara, onde estiver rodando o MP3 e escuta, cara, o que você é aqui, né, certa forma, é um programa de rádio do Eixo 51. Então aqui eu vou buscar aqui, cara, Noise James... Thank you. com a música, Nós James acabou, para quem tá só nos escutando. A gente tá falando agora sobre esse link Macaco e Fora do Eixo. Então, as coisas começaram muito próximas, né? É isso, né? Até eu tinha uma compreensão que o Fora tinha vindo depois. O que, que veio antes? O Fora ou o Macaco? Uma galinha, né? Assim, né? Se a gente contar assim, o Fora do Eixo como Fora do Eixo mesmo, ele surgiu em 2005 e já tinha o Macaco. Mas se a gente contar de todo o processo que veio alimentando, veio sendo alimentado, né, para que surgisse a rede, aí o clube surgiu bem antes, né, em 2001, se eu não me engano, 2002, assim, né, que eu nem era na época, assim, em 2001 eu tinha 16, né, mas já via o clube fazendo as coisas, já achava muito louco, falei, pô, esses caras aí fazendo esses eventos, pô, aqui em Cuiabá, né, nunca teve nada em Cuiabá, os caras estão aí fazendo e tal, né, e aí em 2005 foi o Festival Calango, ele se tornou nacional, assim, levou muita gente pra lá, pra Cuiabá, né, e aí, tipo, daqui, inclusive do Rio Grande, tocou o Pata de Elefante, tocou Irmãos Rocha, nesse Calango 2005, e teve o Forgotten Boys também, um monte de bandas de Goiânia que tinham representatividade na cena, como MQN, Rolling Chamas, Mechanics, na sequência desse Calango, em 2005, né, teve o Goiânia Nós, e assim, o Calango tem um programa que é o Calango na Mesa, que são os debates e tal, que hoje, na verdade, já tá meio que inerente, assim, né? O cara faz um festival, ele já pensa nisso, né? Como você estava dizendo, amor, não que a música seja pouco, mas como a gente está vivendo esse processo histórico de ter acabado a gravadora e a gente está vivendo um outro processo em que é todo mundo fazendo junto mesmo, a gente aprendendo como é que a gente cria todo esse novo mercado médio aí, em que não tem tanta gente ficando rico, mas tem um montão de gente que está sobrevivendo disso, né? E aí teve o embrião disso, nesse Calango 2005, e no Goiânia Nós ali surgiu a Brafim, né? E surgiu Fora do Eixo, né? E aí em 2006 a gente com o desafio, né? Tinha um representante no Acre, um representante no interior do Paraná, um no interior de Minas Gerais e nós em Cuiabá, né? E desses quatro, hoje são 107, né? De 2006 para cá. Daí a gente iniciou o ano de 2006 com essa perspectiva ali, tendo três premissas básicas de trabalho, que era a circulação das bandas, produtores, distribuição dos produtos, CD, DVD, camiseta, passa, as coisas que o Cabelo tava falando aqui, e a produção de conteúdo, que era que no começo era só o blog, depois o Fotolog, depois o YouTube, hoje a Pós-TV, né? E essas três premissas hoje virou todo um organograma que tem uma certa complexidade que veio sendo desenvolvida, entrou um montão de gente aí para compor junto, né? E aí por isso que é onde eu falo que as histórias meio que se confundem assim nessa cronologia, né? Porque no primeiro show Fora do Estado surge o Fora do Eixo. Em 2006, que foi o ano que o Fora do Eixo iniciou os trabalhos, né? Para, né, conectar mais gente pelo Brasil, foi quando a banda começou a circular também. Então sempre foi uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente ia tocar num lugar como banda, a gente já conversava com a galera sobre todo um processo que existia e dali poderia surgir um coletivo. Da mesma maneira que né, o resto da galera do Cubo também circulava, não como banda, mas para fazer isso, né, formar coletivos, formava o coletivo lá, já saía de lá agendado com o show do Macaco Bong. E passado alguns anos, tipo em 2008, 2009, 2010, um coletivo que surgiu, o Macaco Bong, já tinha um pouco mais de destaque. E você chegava falando para aquele cara, ó, você pode ter o show dessa banda aí que tá passando na MTV, VMB, não sei o quê, você pode ter sem ter que pagar 10 mil de cachê. E o cara entendia que ele poderia ter um show do Macaco Bong pelo Fora do Eixo Card, só trocando serviço, só com o suor dele ali, sem precisar ter uma grana mirabolante, que antes precisava pra você chamar as bandas que estavam na MTV, que estavam não sei o quê, né? Então, e até hoje o Macaco trabalha dessa maneira, assim, né? E sempre equilibrando essa coisa da sustentabilidade com Fora do Eixo Card, né? Que a gente ainda não paga a conta de luz com Fora do Eixo Card. Ainda não. Tem vamos que chegar buscar lá. Grana, Aí tem que buscar grana. Mas para milhões de outras coisas já dá para fazer com Fora do Eixo Card e você economiza grana, né, cara? E são duas fontes de recurso que buscar o equilíbrio dela é o que tá trazendo, né, essa sustentabilidade nesse mercado aí. É isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar, cara, até que ponto, cara, assim, cara, nesse momento a gente pode dizer, assim, que o Fora do Eixo vai, assim, cara. Tipo, o Macaco já é uma banda que agora, tipo, pode sair, pode se lançar um pouco fora extra Fora do Eixo, assim, né, nesse sentido de, pô, já temos um trampo que pode se sustentar de outras maneiras, que eu acho que também, cara, é uma jogada que tipo assim, ó, não entrou pro Fora do Eixo, tu está preso dentro do Fora do Eixo e acabou a tua vida extra Fora do Eixo. Tem uma questão isso também, né, cara? Tipo, é uma alternativa, é uma possibilidade, mas existe essa possibilidade de jogar dentro e fora, né, cara? Uhum. Como é que é isso? É, total. Tanto que hoje, na verdade, não existe mais banda Fora do Eixo, tá ligado? Assim, tanto porque, né, cada, a coisa foi desenvolvendo de uma maneira que hoje, né, o Fora do Eixo tem uma perspectiva do movimento social que é muito forte, assim, também. Né? E tem também o circuito cultural, né, que é esse circuito de música, né, de teatro, que tá chegando mais forte agora, literatura começando também, as artes visuais, o audiovisual tá vindo agora muito forte, assim, também. Estamos, né, fazendo parte da distribuição do Bollywood Dream, né, que é um filme que, né, que tá repercutindo bastante, né, e isso já vai contaminando outros cineastas. Então, da mesma maneira que, né, que a gente tinha aquelas bandonas do esquemão, né, e veio surgindo uma nova música, daqui 5 anos já vai ter o novo cinema brasileiro também, né? A Leandra Leal fez 2 filmes com 100 mil reais aí, né? Então, e isso, e a Leandra Leal falando, né, o Fora do Eixo falando. Então muita gente já vai entender que não precisa de 10 milhões, que com 100 mil o cara pode fazer 2 filmes, né, do caralho, assim, né? Então, assim, por essas questões, né, que não tem mais esse processo da banda Fora do Eixo, assim, né? Então, o próprio Macaco mesmo, assim, né? Tipo, mesmo durante uma fase mais guerrilha, assim, que a gente ainda tinha que conquistar muita coisa, a gente tocou no Planeta Terra, por exemplo, mesmo ano que teve Sonic Youth, Iggy Pop, fizemos vários outros eventos, fizemos SWU também, abrimos o Sistema of a Down, né? Que são eventos, assim, que não estão necessariamente ligados a esse circuito independente que Fora do Eixo veio trabalhando, mas também a gente não podia fazer uma ditadura Fora do Eixo de falar, não pode tocar lá. E tem uma coisa, pô, o cara é artista, cara, tu quer que teu trabalho seja visto pelo maior número de pessoas, será que tu não... Existe uma outra maneira, então acho que essa maneira do qual as pessoas tentam fazer com que o grande público possa ver, e aí acaba transformando realmente em consumir o teu trabalho, não é legal, mas existe uma outra maneira que chega num grande número de pessoas também. E é realmente isso, cara. Não é pensar que o cara entra por Fora do Eixo, ou o cara é independente, e o cara quer tocar pra 10 pessoas, né, cara? Não é essa ideia, né, cara? É, no começo a gente tinha... Você até falou isso aqui antes também, né? Daquela coisa de que se é independente, é amador, né? É mais fraco. Hoje, na verdade, ninguém nem fala música independente. É música brasileira, porque já tá nivelado, né? E até o Sepultura, que tinha contrato com a gravadora, hoje tem seu próprio selo, né? O Chico Buarque lança por um selo também, né? Não que o Chico Buarque seja a referência do independente, né? Mas lança por um selo também, né? Mas, assim, dando um exemplo, né, de como, de fato, esse mercado se transformou, né? Como tudo se transforma. Buenas, Ney, agora eu vou liberar o Ney para ele voltar para o controle ali. Né? Mas é legal, eu acho importante nesse primeiro programa a gente falar um pouco, um lance meio de metalinguagem que seja, para a gente falar um pouco de quem são as partes que estão aqui, para a gente ter um entendimento de tudo que está acontecendo, né, na realidade. Uhum. Que as coisas acontecem de maneira muito rápida, né? E como foi que a gente chegou aqui, né? Marquise de um lado, você do outro, Fora do Eixo do outro, e formou esse Eixo 51 a partir desse tripé aí, né? Como você falou, um programa extremamente colaborativo, né? O Média Lunas topando fazer a primeira edição aí também, entra na jogada, no colaborativo com a gente, e é isso que tem feito a diferença, né, cara? Pô, esperamos que essa colaboração siga andando, assim, siga em onda, assim, aquela coisa meio cauda longa que o pessoal fala, mas realmente consiga se propagar, cara, no momento que a gente sai daqui também com um programa pronto, gravado em MP3, um programa de rádio para veicular em, sei lá, em qualquer rádio que tiver na pilha, rádio web, podcast, sites que quiserem postar. Quer dizer, a gente continua replicando a informação que veio aqui e que essa onda vá longe, assim, até o próximo programa e continue, faça um tsunami aí na sequência, né? Bom, parabéns para nós aí, começar nossa função aí. Então, Média Lunas, por favor, quero mais um som de vocês aí, para depois vocês virem aqui para mesa pra gente conversar. Bora lá. We'll be right back. rapaziada, meus alunos. E olha só, eu trouxe pra sacanear aqui o... Nem vou mostrar porque o Andrew vai ficar brabo. Mas é o... Nossa, a demo aqui do... Essa vocês disponibilizaram isso aqui? Vou mostrar aqui pra... Isso aí? Pra Doris. Acho que sim. Ah, tem no pacotão, né? Que é o... Que era a junção DCP, o velho máximo, com o Ainda Sem Nome. Nossa. Isso aí, cara. Isso aí, eu e o Lucas, a gente ficou colando um monte de baboseira numa folha de ofício. Só que no meio da folha de ofício não é baboseira. No meio é a foto do avô dele, o velho máximo mesmo. Ele que é o velho máximo. É. Tá, então vou fazer o seguinte, cara. Pra gente, antes da gente partir pra conversa com vocês aí, pra dar tempo de vocês de repente desplugar aquela coisa toda, eu vou botar pra galera que tá escutando em outros meios uma música desse disco aqui, o velho máximo. Exatamente. Ah, magrinho que só, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. O teu projeto, agora é o teu projeto principal, mas o resto da banda... Não sei se dá pra dizer principal, assim, eu tenho uma outra banda instrumental que é Urso, que aí são quatro caras, né, eu e mais três, que a gente toca uns instrumentos tudo gravão, assim, as coisas meio metal, meio Pelican, que é aquele instrumental pesadão, e o Medialunas. Então, sei lá, é... De repente daqui amanhã, depois sobra mais tempo, o cara monta mais alguma bobagem aí, outra coisa. O importante é estar sempre no meio da música, assim, né? A Liege no mesmo vibe, né, Liege? É. Mais outras, que eu saiba, mais outras duas bandas, mais né? Mais outras duas, né? Eu continuo tocando com a Lumer. A Lumer, né, que eu toco baixo, a gente tá gravando agora. A gente tinha dois EPs e agora tá gravando o primeiro disco. Até ontem os guris mandaram a primeira pré-mix. Eu falei que tá uma saraivada de guitarra. Primeira vez na vida que eu usei essa palavra saraivada. Gostei de onde eu apliquei. E a Hangovers também, né, que é um trio instrumental, meio porra louca, assim, bujão, que também tá tocando pra caramba, a gente tem viajado bastante com a banda, tocando bastante. O primeiro disco da Hangovers, inclusive quem gravou foi o Lucas, da Super Guides. O Lucas, ele tem, e da Lumer também foi o Lucas. O Lucas tem esse lance mais de estúdio, assim, né, ele curte gravar, ele produz, ele tem um ouvido, ele gravou uma sensibilidade um pra isso muito foda. Ele gravou um EP da Nunca Mais Brigitte e tal, então, quer dizer, ele não tem como o cara sair da música, né, sempre vai estar envolvido de alguma forma. Só ele, o único esquema era o único problema mesmo, era os shows mesmo. Era as Super Guides, que tinham muitos compromissos aí, que ficava difícil pra... E na realidade, até esses projetos paralelos... Quando a Super Guides existia, tu já estava começando a trabalhar eles também, né? Sim, já tinha o Urso. A própria Medialunas nasceu aí, né? Vamos falar como nasceu essa banda aí também. Nasceu de brincadeira, assim, né? Acho que, vamos gravar um som, tipo, meio Yola Tengo, assim. Vamos. É, na verdade, a gente... Resumindo. É, a gente começou a tocar junto, na verdade, por acidente, assim, que a gente tava tocando com a Gru. Que é de uma menina lá de Pelotas, a Gabi Sim, Lima. Sim, e aí ela veio morar em Porto Alegre e tava sem banda por aqui. Então ela precisava de alguém pra tocar bateria, alguém pra tocar guitarra. Enfim, eu e o Andrew, eu assumi as baquetas, ele assumiu a guitarra. E a gente acabou gostando de tocar junto, assim. E aí, vamos gravar? Vamos. E a gente começou a gravar uns singles, botou no trama. Deu certo no sentido de que as pessoas ouviram e, tipo, a gente quer show. E a gente tava atrás de um baixista, mas aí surgiu o convite pro primeiro show, que foi em São Paulo, na Casa de Censo, né, Bê? Foi, em setembro. Em setembro de 2011. E aí a gente, vai ser baixista mesmo. Daí ficou. Daí desde lá a gente não parou mais, assim. Pô, e tem acontecido muita coisa, né? E uma das jogadas legais foi o Grito Rock, né? Vocês fizeram várias cidades, né? A gente fez 9 Gritos Rock no início desse ano. Desde a estreia, que foi de setembro de 2011 pra cá, a gente não passou nem um mês sem show, assim. A gente tocou já em São Paulo 2 vezes, a gente foi pra São Paulo, interior de São Paulo, a gente já foi pro Paraná, tocou em Curitiba, tocou em várias cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul, tipo até São Borja, né? No Pompestock, que o Santiago e o Lucas estavam falando. E a gente já foi pro Uruguai, também no Festival Contra Pedal, né? Foi uma parceria com a Senhora F, né, que a Senhora F nos indicou pro festival e tudo. E agora a gente tá indo de novo para mais uma turnê no interior, assim. A gente tocou agora esse fim de semana em Alvorada. Foi daí bem massa. Foi trimassa no Sub Ter Café, um abração pro pessoal de lá. E daí agora a gente vai para Santa Maria, Santa Cruz, Esteio, Caxias. Tem mais Caxias. Uma parte de lugar aí que vê lá, não me lembro direito. Tu vê só, cara, banda recente povo, fazendo todo esse circuito aí. Vocês acham que, além da questão artística, do som da banda, essa função toda, a própria jogada de vocês já terem outras bandas, já terem estrada, já terem feito um monte de coisas com outros projetos, acho que influencia direto, assim, tanto na questão de vocês se autoproduzirem, de buscarem esses shows... Como palco, tudo pra vocês funciona melhor por causa desses outros projetos de vocês? É, acho que é sempre, tudo é aprendizado, né? O cara vai pegando cancha nisso aí, né? Tudo dá um know-how, não assim. Não que o cara nessa altura do campeonato saiba tudo, pelo contrário, cada vez mais é, tipo, essas próprias mudanças aí que a gente tava conversando, o Ney tava falando, tipo, tá todo mundo nesse olho do furacão, assim, né? Nós estamos aprendendo todo mundo junto e... Todo mundo meio que teve junto esse baque de tipo, nossa, agora que eu sou músico, não existe mais gravadora, eu vou ter que ser produtor, empresário, vou ter que ser tudo. E aí tu vai aprendendo a fazer tudo sozinho, assim. Eu mesma, sempre fui eu que marquei os shows da Lumer, da Hangovers. E também a gente, né, daí já vai guardando contato, já tem esses contatos, já vai marcando também, se o pessoal gosta da banda também, né, porque não, não adianta você ter o contato e o pessoal não gosta da banda. É, tem gente que trabalha aquela coisa, um mailing, alguma coisa desse tipo, eu tenho 5 mil pessoas no meu mailing, mas tu manda que as pessoas deletam direto. Ou volta 3 mil. Tu tem que ter, melhor qualificar, assim, tipo, gostou, legal, assim, e tá trocando ideia com essas pessoas que gostam. E a questão que a gente fala muito na questão da colaboração, mas tem uma parada que é meio assim, antes da colaboração, que é a associação. Tipo, pô, eu gosto do teu som, mas eu, sei lá, eu trabalho com audiovisual e tal. Essa troca de contato, assim, de pessoas em áreas diferentes, é legal. Tem um clipe da Lumer, que tá bem bacana também, cara. Como é que é a parada daquele clipe? É, o Enough foi feito pela Rita e pelo Anderson. A Rita, ela trabalha na Cyber Design, lá em São Paulo. E o Anderson, nosso amigo, né, são namorados, enfim. E o Anderson toca no Single Parents, que é uma banda de lá que ficou muito nosso amigo, assim. E aí a gente tocou lá em São Paulo, acho que é a segunda vez que a Lumer foi pra São Paulo. A gente tocou na Casa de Senso, na Livraria da Esquina. E a Rita e o Anderson filmaram, né, esses dois vídeos e sobrepuseram as imagens, assim. Aí lançaram um clipe de Enough, de uma maneira completamente independente, ninguém gastou nada. Eles que fizeram tudo, assim. Não, é essa foi história muito que massa. Eu tava brincando ali, pô, é legal que as pessoas têm que ser gente boa também, tem que cultivar amigos, mas numa relação uma boa, assim, não querer ser amigo de todo mundo, aquela coisa meio cínica, assim. Tudo que é sincero dá certo. Sim. Porque quando é sincero, tu te dedica. E tu te dedica de verdade, então vai dar certo. Tudo que tu faz com dedicação vai dar certo, né? Não tem. É aquilo que o Cabelo tava falando, assim. É tu chegar lá, acreditar em ti mesmo, mostrar o teu trabalho. Se tu tem relações que são verdadeiras, pras quais tu te dedica de verdade, enfim, né? Funciona, é enriquecedor. E aqui, às vezes, até na própria cidade, aqui em Porto Alegre, a gente vê bandas de Porto Alegre, que as pessoas tocam junto, o cara entra no palco, sai do palco, e não vê que as pessoas não falam, não, tipo, não assistem, uma coisa que vai, que me deixa muito puto, assim, cara. Duas bandas tocam e a primeira banda fica na rua esperando a segunda. Tipo, uma banda fica na rua esperando a outra banda tocar. Quando o cara termina de tocar, o cara entra, depois ele sai. Tipo, não assiste o show da banda que vai tocar contigo na mesma noite, cara. Negócio. O cara absurdo. Já começa estrela, assim. Né? Essas relações têm que mudar, assim, cara. São relações pessoais, assim, cara. Muito mais que, tipo, relações de artísticas, de mídia ou de cadeia produtiva. A gente tem que pensar também um pouco esse lado pessoal, né? Sim. Bom, a gente tá quase encaminhando pro final do programa aqui, então vou fazer o seguinte. A gente falou da Lumer, né? Eu vou botar com a Enalda aqui pra tocar. E aí vocês correm pra lá. Tipo, pra quem tá ouvindo, o pra lá é o palco aqui do Eixo 51. É. E lembrar mais uma. Ah, por favor, vou falar com a galera, onde a galera busca som de vocês aí, então. Aquele velho contato aqui. Tem o tramavirtual.uol.com.br/medialunas. Ou no soundcloud.com/medialunas. Tem página no Facebook também, só procurar Medialunas lá. Tem Twitter, que é @medialunasrock. Tem o e-mail, que é medialunasrock@gmail.com. E acho que é isso. E vão aos shows, né, por favor. Né? E vão aos shows, por favor. Agora, quinta-feira, falando nisso, a gente toca no Beco aqui. A gente vai tocar com a Forgotten Boys. Quinta-feira agora, dia 26, acho que é 10 pila, né? Pô, massa. É, enfim, 10 pila na lista do evento. Na lista do evento, que tá no site do Beco, tudo, só procurar lá. Isso vai ser pressão, hein, cara? Pô, a galera não tá aqui, a galera que tá aqui dentro só tá sentindo que o negócio é... Como é pressão o som da Medialunas. Então aqui, ó, soltei aqui o Lumer e... Vamos roda lá. Olá, Brasil. A gente vai tocar com o último. É a última saideira? Não sei. Também não sei. Ah, eu também não sei. Pô. Deixa eu ver. Deixa a gente escutar eles. Escuta o Enol e a gente. Enquanto vocês deliberam aí qual será a última música, eu aproveito também para chamar o pessoal aqui para mais uma vez. Olha só. Toda semana a gente vai estar aqui ao vivo. Nesse horário das 3 e pouquinho, às 5 e pouquinho, nessa mais ou menos 2 horas de programa. Sempre com uma banda ao vivo e uma banda diferente aqui no estúdio do Marquise 51, tá? E sempre com pessoas legais aqui conversando. Então, se você quer se sugerir como pauta, se sugerir como pauta mesmo, se colaborar conosco. A gente compartilha muito mais do que fotos de cachorrinho e mensagens e corrente. A gente compartilha as nossas ideias, compartilha a nossa arte. Então vem pra cá, cara, compartilha conosco aqui, cara. Chega junto, manda teu material aí, ou entra, procura as redes sociais do Fora do Eixo, da Casa Fora do Eixo, Porto Alegre. Bandas que estiverem vindo também, tiverem passagem em trânsito por Porto Alegre, pô, entra em contato conosco aí, numa dessas tá aqui também fazendo um som conosco aí. E a gente vai estar buscando pessoas para trocar ideias pertinentes e ideias legais aqui conosco, né? E como sempre aí pra galera que tem rádio web, que também tiver a fim de transmitir programa de 2 horas com banda tocando ao vivo, lembrando que é o seguinte, cara, esse som que tá sendo executado aqui ao vivo, ele passa pela mesa e sai bonitinho para vocês, ele é gravado em canais separados aí, com locução, com tudo que acontece aqui dentro do estúdio. Quer dizer, tudo que acontece dentro do estúdio não, porque parte do que acontece no estúdio só para quem vê ao vivo. Então, inclusive nesse momento, tô dando meio que uma enrolada, porque tá rolando um som e a banda não pode começar enquanto não terminar o som da Lumer, né? Então, mais... Então a gente fica mais um pouco aqui conversando antes de partir para lá. Quanto bem falaste, a Lumer é a tua banda mais antiga, tá mais tempo com a Lumer do que a Hangovers, né? A Lumer é de... Pode falar fora do microfone que a gente pega nesse aqui. Tá. A Lumer é de 2008 e a Hangovers é de 2010. A Lumer é das minhas bandas, é a mais antiga. E a Lumer também, tá? Eu vi alguns momentos vocês fazendo shows juntos, né? Geralmente rola mais a Hangovers e a Medialunas juntas, porque daí eu levo um instrumento só, porque nas duas eu toco bateria, e as duas bandas somam 4 pessoas. Que, por exemplo, a Lumer tem 4 pessoas, a Medialunas e a Hangovers juntas são 4 pessoas, então é mais prático, a gente cabe todo mundo dentro do gol, com as guitarras, o baixo, aliás, baixo não tem, né? As guitarras, é. Caixa da bateria, os pratos... Ah, mas mais, né? Muito transtorno que daria carregar mais um baixo, né, também. Sim. Não é um baixo acústico, né, que é um baixolão pra... pra que dê uma bronca desse tipo aí. Diga. Eu queria divulgar o show da Urso sexta-feira no La Bodeguita. Cara, espaço que... Mas diga, já tá divulgando, velho. Fala. Vai ser uma festa lá, festa clandestina, galera da URGS lá. Vai tocar Urso, Bad Hunnies e Devil Evil, que é do Lully, meu brother, porque ele tinha... Ele tocava na Procuras Quem Fez Isso. Cara, grande, mas não existe mais. Ele não toca mais, mas a banda existe. Ele era baixista e depois ele tocava uns synths. Aí... Mas não pode dizer que são os caras da Procura que faz isso, os caras estão com mascarado, não mostram o rosto. Bom, já entregamos um, bom. Foi mal, Luli. Lembrei disso agora. Mas, bom, enfim, a gente vai tocar na sexta-feira lá e você também, se puder, aparece. É um projeto bacana, cara, capitaneado ali pelo Arildo Leal. Isso, grande figura, anão Arildo, parece o mestre dos magos com de cabelo preto. Figura, então, aqui, ó, lembrando aí, pra quem tá na rádio, bom, se der tempo de escutar até sexta-feira, dia... Que dia é sexta-feira agora? É 27. 27, né? Lembrando que hoje é dia 23, dia de Ogum, né? Salve, Ogunha. Até dia 27, lá no La Bodeguita, festa clandestina, com Urso... Bad Hunnies e Devil Evil. Muito bem. E agora, Medialunas. Bora de som. Então, ó. O nome dessa música é Chumbi e tem um vídeo dessa música no YouTube pra ver e tal, que foi produzido numa parceria com a Casa Fora do Eixo Porto Alegre também. E dá pra conferir lá, é só procurar Chumbi, Medialunas. É Chumbi com N, sim. Chumbi. É da maneira errada. Y também.